0, solicita final nível 2, 1 ou 0. Tente aguarde coordenação para 3520. Tente aguardando. 2 no céu, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no mais 0 graus com 10 nós. Alinha, ele fala no 0, você 42, 1 no 7. É o Mike, o meu Mike? Mike, Yankee India, seu. Mike, Yankee India. Yankee India se encontra na posição 2, solicita autorização de reboque para a remota 12, do pátio principal para a remota 12. Tira o portão 2, remota no 2, autorizado. Sim, graças. Jan 3520, aciona o transponder 5156 e autorizado o nível final 210. 5156, autorizado 210, ciência Estabilizado LS, 3896. Ah, 3896, complete final LS, chame a torre, 11895. 11895, obrigado. Jan 3520, chega ao centro Recife, frequência 12685. 2685, vai. Doutor Salvador, bom dia. Azul 4217, está cruzando 2000. Azul 4217, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 340, voe direto Leda. 340, direto Leda, o 4217. Torre Salvador, tanto 3896, final da 10, vai já para lá. Já 38 no meio. Todo autorizado, pista no zero. Entra no meio, 0 graus com 10 nós. Sempre pouso no zero, da 38 no meio. 28 no meio, solo 56, chega no 2 e no decimal 9, solo. 2 ao 9, solo, tá presente. Alfa 389, livrou? 389 meia, livrou? Bom dia, tá 389 meia, táxi Alfa, reporte antes do táxi Juliette, portão previsto 02. Alfa, reportando antes do Juliette, tá Azul 4217, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 1251, 13325, azul 4217, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Juliette, 386. Cruzado ingresso, via Juliette, portão 2. 9406, bom dia. Acione identificação, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, via chegada Mari. Família 2000 pés, 1020, via chegada Mari. Possível para o ITAP. Autorizado, direto ITAP, com 9406. Mandou o Papa Romeu, mais Yankee, informe terminou a bordo, retificando na posição 13 remota, muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia, Mike Yankee, Índia. 9406 autorizada, sinal de acesso e responsabilizada. Autorizado sinal, ativa, reportagem estabilizada, 9406. 11161, Guarulhos, chama-se em curso, é o Fox Trot, ajuste altímetro no 019-1019, são ágil minuto a cópia. Guardando minuto para a cópia. O 1961 foi ciente da informação para você. Copia, Gono 1-1-1. Gono 1-1-1, autorizado Guarulhos, divide voo 360, rota via Pesolo 1-0, após Taubaté. Circulando pista 10, mantém a reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva pela direita, perfil de subida da Euleta, após Euleta, posição ótima. Controle frequência 120.8, turno 18.95. Acione o transponder 5402. Autorizado, Guarulhos, nível 360. E aí no Fato de 1-0. Após a bateria, decola da 10, mantém 2 mil pés em frente, ou 3 milhas para a direita na Dael, Leda, Mótima. 208-12895, transponder 5402, no 1-1-1. A torre 1895, controle 120, 120. Assim, tipo, 1-1-1. Portal 7, chame pronto. Amara. Salvador, Gol 961, no posto de acionamento, posição 7. Tá deixando o táxi com o 1961. Bora. Avisou, tá avistando, 9406. Voo 9406, complete sinalia, chame a torre 11895. 1895, pode ir. Pode ir. São Paulo, Congonhas, 360, pronto pra costa. Pronto, cópia. Eita, 3601, autorizado, São Paulo, Congonhas. Nível de voo 360. Rota via Pesolo 10, Pubaf, Pesolo 16, restante conforme a rota do plano de voo. Decolando pista no 0, até a reta declara que tem que usar 2.000 pés ou 3 milhas. Após curva pela direita, perfil subido da Euleda, após Motiva. Controle 120.8, torre 1895, transponder 5403. Turno 5.0 graus, 1.29. Voo autorizado, pista 1.0, voo 9.4.6. Direita da Euleda, Motiva. Pêsulo 10, o BAV e o pêsulo 36. 18.95 e 5.4.3. 5.4.3 correto, ajuste altímetro no 0, 1.9. Chame pronto para o chefe do portão 4. 1.019 chamará. Chamando 219, Libra. 219, eu Libra no gol. 904. Pronto, Salvador, muito bom dia, gol 9406. 9406, bom dia, táxi 3 Alfa, aporte antes do táxi de Juliette. Alfa vai reportar na Santa Juliette por 9406. Quadro 15, Galeão, BB 174. Baixo autorizado à esquerda via Plaque. Quando espera, 10. Chame tua frequência 118, decimal 95. Ajuste altíssimo 10, 19, 1019, lugar. Atinge ponto 0, decimal 5, no meu, boa noite. Salvador, por 9406, próxima sede. Próxima esquerda, Juliette, portão 10, portão 10 autorizado, 9406. Juliette para o portão 10, 9406. Da ONU, o nome é ONU, autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento 150 graus, 8 nós. Se decolar, igual o nome é ONU, pista no 0. Após controle no 2098, bom voo. 208, após, obrigado, boa noite. Controle, vou no ONU 61, no decolado, 6100, na perfila da El, solicita para o Adelida. Vou ONU 61, no contato radar, suba para nível de voo 360, autorizado, direto Leda. 360, Leda, ONU 61, obrigado. controle, Gol no 161, possibilidade vá, Mótiva. Quase coordenação com centro Recife. Obrigado. Sou 1961, super restrito, nível de voo 340 e voo direto Mótima. 340 restrito, direto Mótima, Gol 1961. Tá 3601 para Puxa. Atualizado, é Pode Taxi, tá 3601. Zulu Golf. Senhor Mike Zulu Uniforme, encontra na remota 14, solicita autorização de reboque para a posição 7 do pátio principal, da 14 para 7 do pátio principal. Gente, eu tenho Mike Zulu Uniforme, aguarde para o início de reboque. Obrigado. Tag Zulu Uniforme autorizado, inicial rebote até o portão 7, chame ao técnico. Ou 1161, chama Centro Recife, frequência 1251, Alter 13325. 251-3325, 1161, boa noite. Boa. Confins 166, ataque à esquerda via pátio e índio. Quando espera no zero, mantém a posição, chame todo, frequência 1985. Ajuste o título no 019, 19 por gás, está 3601. Jota 3601, autorizado em área decolar, pista no zero, vento 150 graus, 15 horas. veículo 138, chame no 20.8, bom voo. Bom dia, 3108. 3601, tá bom dia, senhor. Auto departure, good morning, dump 3601. Dump 3601, with the contact class for level 360 via dial departure. 360 via dial 3601. Commandou mais seguro uniforme. Informa sempre o reboque na posição 7, mais principal. Muito obrigado, boa noite. Gente, bom dia, boa noite. 1-3-6-0-1, contact Recife, 125, decimal 1. 1-3-6-0-1, 1-3-5-1. 1-3-6-0-1 1-2-5-1 1-3-3-2-5 Solo Salvador Azul Alfa Yankee Uniforme. Azul Alfa Yankee Uniforme, prossiga. Bom dia. Uniforme solicita autorização de reboque pátio 3 para o pátio principal, finger de número 3. Gente, do pátio 3 pro pátio principal número 3? Positivo. E Alfa Yankee Uniforme autorizado. Reporte, reporte até. Uniforme.